Quem é esse cara? Que quando ele chega meu coração dispara. Olhos nos meus olhos despertou minha tara. Quase fico louca se ele não me repara. Menino, para. Todo aventureiro, moleque safado só pode ser brasileiro. Swingando desse jeito vai ser o primeiro. Sorrindo pra mim, instigando todo parceiro. Bem ligeiro, e olha que eu prometi pra mim que não ia me deixar levar assim. Cai nos encantos desse malandrinho. Mas se ele chegar junto eu vou até o fim. Eu tô afim. Resistir a esse teu sorriso, chegar na maldade, vê se rola, rola. Se disser que sim, pode pá, cola, cola. Fala no ouvido só pra causar um arrepio. Garoto assanhado, joia rara do Brasil. Só de pensar em algum dia não te ter aqui, já dá vontade de pegar sua mão, correr, fugir. Meu coração.